Que tal, irmãos? Que tal todo mundo continuando em pé? Cada um vai orar ao Senhor o coro. Cada um entre você mesmo e o Senhor. Vamos orar o coro, cada um. Amém. Senhor, como amo esse doce fluir. Ó Senhor, faz minha vida da alma negar. Amém. Amém. Amém. Vamos cantar o coro de novo. Coro. Vamos cantar duas vezes no coro. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir ao Senhor, é a coroa da vida eu ganhar. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 1, 1. Amém. Funcionando isso aqui? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler e orar, ler esse versículo. Amém. Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, justiça de nossos Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar e ler esse versículo. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta noite por ter nos trazido todos aqui para te desfrutar, para ouvir a tua palavra. Senhor, nós somos todos Simão. Amém. Senhor, nós éramos barro. Amém. Mas Tu nos chamaste. Amém. E Tu nos fizeste Pedro, Senhor. Ó, oh, para sermos pedras para a Tua edificação. Ó, oh, Senhor Jesus. Amém. Confessamos que precisamos de Ti. Amém. Para sermos transformados. Amém. Senhor, nós reconhecemos, sabemos que precisamos crescer em vida. Amém. Mas a única maneira de crescer é negar a nossa vida da alma. E, Senhor, a única maneira de negar a nossa vida da alma é desfrutar o Teu doce fluir. Amém. Por isso, Senhor, cresce mais em nós. Amém. Cresce, aumenta o fluir em nós. Amém. Senhor, não é através do nosso esforço. Ó, oh, Senhor Jesus. Ó, oh, não é de uma maneira, Senhor, resistindo a Ti, Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus. Amém. Não é mordendo a língua, Senhor. Mas é desfrutando o Teu doce fluir. Amém. Dessa maneira, nós podemos negar a nossa vida da alma. E Tu podes ter mais espaço em nós. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Fala conosco esta noite. Amém. Não queremos permanecer indiferentes. Não, não queremos permanecer passivos. Não. Queremos que Tu nos fale, Senhor. Amém. Abrimos nosso coração a Ti. Amém. Muito obrigado. Amém. Abençoa a igreja de Descalvado. Amém. Abençoa todas as igrejas presentes. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Estou muito contente de estar aqui esta noite. É a primeira vez que estou aqui em Descalvado. Amém. Amém. É muito bom conhecer os irmãos, estar com os irmãos. Ah, o Senhor conhece o meu coração. Eu gostaria realmente de poder visitar mais as igrejas do interior de São Paulo. Mas eu tinha feito assim, uma promessa para o Senhor. Senhor, a partir de fevereiro, eu queria gastar mais tempo visitando as igrejas. Não tanto as igrejas grandes, mas as igrejas menores. Tá? Mas o Senhor sabe, eu falei, Senhor, preciso diminuir um pouco as minhas viagens. Mas esses últimos meses, irmãos, são os meses que eu mais viajei. Senhor Jesus, agenda cheia. Daí o irmão Eduardo me perguntou, né? Quando é que pode? Você podia vir visitar? Eu disse, irmãos, a única data que eu tenho... Falou comigo quando? Em junho? Maio? Julho. Ele disse, a única data que eu tenho é 9 de agosto. Eu falei, já marca aí então, 9 de agosto. Tá bom. Amém. Estou contente de estar aqui com vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Hoje à noite, irmãos, nós ainda vamos compartilhar o encargo de Pedro. Eu creio que todos nós estamos desfrutando muito, não é verdade? Amém. A palavra do Senhor em Pedro. Amém. Eu queria intitular a palavra desta noite, tá? Mais ou menos assim: a intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor. Baseado em quê? Baseado na fé. Na fé igualmente preciosa. Nós vamos ver hoje à noite sobre a fé. Essa fé de que fala Pedro na sua segunda epístola. Fé igualmente preciosa. Mas eu queria enfocar o aspecto da nossa intimidade com o Senhor. Da sua presença e da sua palavra. Para isso, nós vamos ler primeiramente o Evangelho de Lucas. Então vamos abrir todos a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, em Lucas capítulo 10, versículos 38 até 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Aqui nós temos uma história de Jesus com Marta e Maria. É uma história bem conhecida de todos. Mas esta noite eu creio que o Senhor quer nos falar de uma maneira muito especial nessa palavra introdutória através desta passagem. O versículo 38 diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A primeira irmã que aparece aqui é a Marta. A irmã excelente, hospedeira, que praticava a hospitalidade, ela hospedou Jesus. Essa família era uma família que tinha muita intimidade com Jesus. E era uma família que Jesus amava muito. Essa família morava na cidade de Betânia. E toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ficava hospedado na casa deles. Mas quem que abriu a casa para hospedar a Jesus? Foi Marta. Então Marta realmente é uma irmã exemplar, que abre a casa para hospedar os irmãos, e aqui no caso hospedou Jesus. E aqui aparece no versículo 39 a segunda irmã, que era irmã na carne de Marta. O nome dela era Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. É muito interessante. Fala que Marta abriu a casa para hospedar Jesus, daí menciona Maria, mas quando fala de Maria, fala que esta quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Mas daí volta a falar de Marta outra vez. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Isso aqui é a maneira bíblica de descrever. Se fosse falar de maneira popular, da maneira comum: ó Jesus, pega para Maria, não fica sentada aí fazendo nada. Eu estou trabalhando, servindo, ela fica aí folgada aí, ó. Manda ela ajudar no serviço. Ora bolas. Ela reclamou. Daí o que Jesus respondeu? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta fez algo ruim aí? Na verdade, irmãos, se nós formos avaliar a nossa situação, se você for avaliar a sua situação, com quem mais você se identificaria aqui hoje? Com Marta ou com Maria? Quem das duas é mais parecida com você? Marta ou Maria? Marta. Quem acha que é Maria? Levante a mão. Quem acha que é Marta? Levante a mão. Ó, Senhor Jesus. Mas Marta não fez nada ruim. Ela estava servindo. Não é o que acontece conosco? Todos nós estamos servindo. Todos nós servimos ao Senhor. Expansão, pregar o Evangelho, visitar os irmãos, fora da cidade ou na localidade. Ah, meu trabalho. Tem que limpar a casa. As crianças. Você já levanta. Tem, né, aqueles brinquedos, tem que dar corda, né? Você levanta, não precisa nem dar corda, já no automático, já sai correndo. Certo? A sua pilha nunca acaba. Você já sai com a pilha na a carga máxima. Levanta e já vai correndo para cá e para lá. Isso é o que nós somos. E nós servimos o Senhor. Marta não estava dizendo, fazendo outra coisa. Não fazia nada pecaminoso, não estava fazendo nada pecaminoso. Estava servindo o Senhor. Mas Maria, o que, que ela fez? Então vamos olhar um pouquinho aqui o que Maria fez. Maria, ela fez três coisas. Primeiro, ela se sentou. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter intimidade com o Senhor é parar. Marta amava o Senhor, mas ela não tinha muita intimidade com o Senhor. Então a primeira coisa que precisamos fazer para ter intimidade com o Senhor é parar. E você sabe, querido irmão, querida irmã, quão difícil é parar. Estou servindo o Senhor. Estou servindo o Senhor. O Senhor fala, para. Para tudo. Vem aqui ficar comigo. Para tudo. Então, a primeira coisa que ela fez, aqui, inclusive no português, foi traduzido, quedava-se assentada. Primeiramente, para estar sentada, tem que quedar-se. Quedar-se é uma ação. Tenho que parar tudo e quedar-me assentada. Quedar-me assentada. Então, irmãos, diante do Senhor, nós temos que aprender a, periodicamente, parar o que estamos fazendo. Parar significa, irmãos, dar ao Senhor a total atenção. A minha esposa detesta quando estou trabalhando lá, ela vem, Ezra, preciso falar com você? Pode falar. Eu lá, estou no meu computador lá. Pode falar. Então fala, ô Ezra, olha para mim. As irmãs estão rindo, parece que seus maridos são iguais. Está todo mundo fazendo assim. Olha para mim, eu estou falando com você. Não, pode falar que estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu tenho essa capacidade, eu posso fazer e ouvir. Mas eu quero a sua atenção, quero que você olhe para mim. Para! Não é assim que a gente faz com o Senhor? A gente está fazendo as coisas, ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente pare e nos quedemos assentados. A primeira coisa, então, é nos assentar. Segunda coisa, não é só assentar. Não é sentar-se numa cadeira. É sentar-se aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus quer dizer, você se humilha diante do Senhor. Você se coloca numa posição inferior ao Senhor. Na posição de receber algo. Então nós, primeiro, temos que parar. Segundo, nos humilhar diante do Senhor. Isso está relacionado com aquele versículo. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres no espírito, os humildes de espírito, os pobres no espírito. Isso mostra que você tem que se esvaziar, você se coloca numa posição inferior ao Senhor. De humildade diante do Senhor. Esse é o segundo passo. Mas tudo isso é para quê? Para que você para? Para que você senta? E para que você se humilha, colocando-se numa posição inferior aos pés de Jesus? Aí vem o último item. Para ouvir-lhe os ensinamentos. Para ouvir a palavra do Senhor. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Amém? Se você quer ouvir a palavra do Senhor, esses são os pré-requisitos. Não é ouvir a palavra do Senhor correndo, fazendo suas coisas, mas é ouvindo a palavra do Senhor, dando-lhe o respeito, a posição que Ele como Senhor merece ter. Você para tudo, você se assenta, não é só parar e ficar de pé, se assenta e você se humilha aos pés de Jesus e fala: Senhor, me fala. É aí que o Senhor nos fala. Mas para irmãos é difícil dar esses passos. O irmão Dong, nós sabemos, nas conferências, quantas vezes ele fala conosco: vamos entrar no Santo dos Santos. Vamos entrar no Santo dos Santos. É isso aí. Não fazer nada. Sem nenhuma lista de pedidos, sem nenhuma lista de compras. Só estar ali para estar diante do Senhor. Não é para falar, só para ouvir o Senhor. O Senhor nos fala? Claro que o Senhor nos fala. O Senhor nos fala quando lemos, o Senhor nos fala quando estamos na reunião, tudo. Mas estou falando de um falar específico. Eu sei que muitos de nós, muitos irmãos me procuram, querendo orientação, direção. Não sei o que o Senhor quer que eu faça, isso e aquilo. No âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Nós precisamos aprender a ouvir o falar do Senhor. O Senhor nos fala as coisas acerca da igreja. O Senhor nos fala das coisas acerca da sua economia. O Senhor nos fala acerca das coisas do seu propósito. Mas o Senhor também, irmãos, fala das coisas acerca do seu dia a dia. O Senhor se preocupa com o seu trabalho. O Senhor se preocupa com o seu colégio. O Senhor se preocupa com a sua enfermidade. O Senhor se preocupa com a sua vida familiar. O Senhor se preocupa quando você sai para um lugar e precisa de um lugar para estacionar, você não tem lugar para estacionar, você ora ao Senhor. O Senhor se preocupa até com isso. O quê? O Senhor se preocupa com uma vaga de estacionamento? Se preocupa. É em todas as coisas. Nós temos que estar diante do Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Não é só nas grandes coisas, nas coisas macroscópicas, nas coisas da economia, no aspecto universal. Não. O que nós falhamos não é nas grandes coisas, é no dia a dia. É nas pequenas coisas. É na roupa que você compra. É na música que você ouve. É nas coisas que você faz. Naquilo que você fala. É nessas coisas que nós temos que ouvir também o falar do Senhor. Então Maria ouviu falar do Senhor. O que ele falou para ela? A Bíblia não diz aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Os discípulos também estavam lá. Mas nem os discípulos ouviram. Só Maria ouviu. Você sabe o que aconteceu mais tarde? Em João, capítulo 12. Ali, o que acontece lá? Em João, capítulo 12. Eu acho que é João capítulo 12. É isso mesmo, João capítulo 12. Jesus é ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então já teve mais uma história ali, da ressurreição de Lázaro. Jesus amava essa família. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, de novo, está vendo? Marta é uma irmã exemplar. Sem ela não haveria nada. Só uma vez, ela, eu acho que levantou tarde e não deu café da manhã para Jesus. Foi o dia que Jesus amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, olha só, tomando uma libra de bálsamo, uma libra é quase meio quilo, de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. É outro evangelho que fala que derramou sobre a cabeça de Jesus. Então os dois fatos devem ter acontecido. Cabeça, depois caiu aos pés e ungiu os pés de Jesus. e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, fala: por que esse desperdício? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus disse: entretanto, diz, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos ler agora Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9. Só quero ler um versículo dali. Marcos 14, versículo 8. Versículo 6, Jesus fala assim, ó: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim, nem sempre me tendes. Olha o que Jesus falou: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Foi a única que fez isso. O que Jesus deve ter falado para ela aquele dia? Os discípulos estavam todos lá ouvindo, mas ninguém fez essa ação de Maria. Porque ninguém se sentou ali. Todos estavam ali distraídos, fazendo alguma coisa. Só Maria estava sentada aos pés de Jesus, dedicando total atenção para ouvir a sua palavra. O que Jesus deve ter falado? Jesus deve ter falado a mesma coisa que falou para os discípulos 3 vezes. Olha, eu vou para Jerusalém. Eu vou sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos, dos escribas. Eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus falou isso 3 vezes para os discípulos, mas nenhum dos discípulos conseguiu assimilar aquilo. Quando Maria ouviu isso, ela assimilou. Puxa, Jesus vai morrer. Ele vai morrer. Então por que ela derramou aquele unguento sobre Jesus? Para ungir a Jesus, embalsamar a Jesus antecipadamente. Ela não esperou Jesus morrer para embalsamar. Ela se derramou diante de Jesus, derramou aquele unguento. Aqui fala, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, Jesus falou. Ela me está ungindo para o meu sepultamento. Ou seja, Maria entendeu que Jesus iria morrer e ressuscitar. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, nós também. Nós precisamos tomar essa ação. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo, assim, muito comum. Hoje tem uma das coisas que nós carregamos conosco, que exerce um domínio sobre nós, irmãos. Praticamente, assim, é como um tirano, é o nosso celular. O celular é rei. Você pode estar fazendo um monte de coisa, tocou o celular, você para tudo para atender o celular. É ou não é verdade? Até na reunião, por isso que a gente encoraja os irmãos. Da última vez que eu falei isso, quando acabei de falar isso, terminei a frase, tocou o celular de alguém. Desliguem os seus celulares. Por quê? Quando estamos numa reunião, estamos na presença do Senhor. Eu vou perguntar para vocês, irmãos. Quantos irmãos nós vemos? Está na reunião. Toca o celular, sai da reunião para atender o celular. Isso mostra o quê? Que não estamos sentados. Não estamos aos pés de Jesus. Estamos distraídos. Quem que tem prioridade? O Senhor. Deixa eu perguntar para vocês. Vamos dizer assim, ó, que neste momento nós estamos sendo arrebatados. Estamos subindo já. Tocou o celular. Um momento, Senhor. Vai atender o celular? Não, você dá uma risada, mas eu creio que naquele dia vai acontecer isso. Estamos sendo arrebatados. Toca o celular. Um momento, Senhor. Um momento. Daí para no meio do ar lá para atender o celular. É isso, irmão. Nós estamos orando. Toca o telefone. A gente para de orar para atender o telefone. Está lendo a Bíblia. Então, por isso que, irmãos, O melhor momento para nós termos a intimidade com o Senhor é de manhã. A probabilidade de tocar o telefone, o celular, qualquer outra coisa, tocar a campainha, é menos de manhã, bem cedinho. E é bom se você ora no meio do dia, desligar o telefone, arrancar a tomada da se puder, né, da campainha, e estar ali dedicado totalmente ao Senhor. Tem irmãos que nos falam, quando vão orar, até fazem para a esposa: ó, eu vou orar agora, eu vou ficar lá na sala ou no quarto, uma hora. Ninguém me perturbe neste momento. Então nós devemos ter nosso momento de intimidade com o Senhor. É nesse momento de intimidade com o Senhor que o Senhor nos fala através da sua palavra. O que eu preciso, irmãos, o que você precisa, o que todos nós precisamos, é mais o falar direto do Senhor. Eu sinto que nos falta isso. Todo falar que nós ouvimos é o falar que o Senhor falou para algum irmão e eles nos transmitem. O irmão falou. Então nós desfrutamos essa palavra que o irmão falou. Mas todos nós precisamos, irmãos, ter um momento diário na nossa vida. Momentos nos quais o Senhor fala para você diretamente. É aí, irmãos, que eu entro na palavra de Pedro. É aí que entra este item principal, um dos itens principais de 2 Pedro, que é a fé. Vamos abrir então 2 Pedro e vamos ler esse versículo que nós já lemos e oramos, lemos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: Simão Pedro. Eu só quero falar um pouquinho também sobre essa apresentação pessoal. Na primeira epístola ele fala Pedro. Na segunda epístola ele fala Simão Pedro. Por que ele fala Simão Pedro? Porque ele quer colocar aqui a história dele. Em 2 Pedro, Pedro já está mais maduro. Em 1 Pedro já estava bem maduro. 2 Pedro estava mais maduro ainda. E ele estava pronto para ser martirizado. E ele realmente estava bem diferente do que era. Mas ele colocou ali o nome antigo dele. Simão era o nome dele antes do seu encontro com o Senhor. Pedro é o nome novo que o Senhor deu para ele. Então todos nós éramos Simões. Interessante, aqui tem um Pedro Simões. É? Graças ao Senhor. Eu me lembrei disso agora. Interessante, Pedro Simões. Todos nós somos Simões. Todos somos Simões. Mas, éramos Simões. Mas, o Senhor nos chamou e nos fez Pedros. O Senhor mudou o nosso nome. Então não deveria ele só dizer Pedro? Não. Ele quis colocar Simão para se lembrar da origem dele. Então todos nós, irmãos, somos Pedros hoje, sem dúvida. Mas ainda somos Simões de vez em quando. Toda vez que você sai do Espírito, você volta a ser Simão. E toda vez que você volta ao Espírito, você é Pedro outra vez. Às vezes que Pedro falhava, o que Jesus chamava ele? Simão. Um exemplo é quando Jesus ressuscitou, daí Jesus apareceu para eles várias vezes, mas Pedro não estava acostumado com a presença invisível do Senhor, daí ele decidiu ir pescar e levou com ele 6 outros irmãos. Puxa vida, voltaram para o mundo, voltaram para a vida anterior ao chamamento. E foram lá pescar. Vocês conhecem a história. E quando Jesus depois, né, fez eles pegarem 153 grandes peixes, depois de uma noite inteira, sem pesca nenhuma, daí que aconteceu? Quando Jesus foi falar com ele, perguntando a Pedro se ele amava o Senhor, como é que o Senhor chamou ele? Simão, filho de João. Não falou Pedro. Porque naquele momento, ele não era Pedro, ele era Simão. Tinha voltado àquela situação antiga, antes do Senhor chamar ele. Então, Pedro não se esqueceu da sua origem. Irmão, nós jamais devemos esquecer. Isso nos faz apreciar o trabalho que o Senhor faz em nós. Se você esquece quem você era, talvez nós não apreciemos tanto. Mas se você se lembra, puxa, eu era uma pessoa destinada ao lago de fogo. Eu era tal pessoa, grosseira, sem... Oh, que puxa, não servia nada para Deus. Mas Deus ainda assim me chamou e me amou, me infundiu a sua vida, me deu a sua natureza, me trabalhou em mim. Olha, hoje eu tenho o privilégio de poder estar servindo o Senhor junto com os irmãos. Oh, obrigado, Senhor! Então, por isso que ele fala, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. A palavra que eu quero enfatizar aqui é igualmente preciosa. Pedro não fala só fé. Paulo falou fé, fé, fé. Pedro, quando escreveu a sua epístola, as suas duas epístolas, ele colocou muito sentimento. Quando você lê as epístolas de Paulo, elas são profundas. Até Pedro reconheceu que tem algumas coisas difíceis de entender. São profundas. Quando você lê as epístolas de Paulo, que são as principais epístolas de toda a Bíblia, né, no Novo Testamento, porque ali nós temos um quadro completo da economia neotestamentária de Deus, Paulo realmente nos deu toda a revelação. Mas quando você lê as epístolas dele, você tem a sensação que é algo muito elevado, algo bem assim, algumas pessoas não conseguem entender direito, e algo assim, mais um aspecto da doutrina, da verdade. Mas quando você lê Pedro, você não tem tanto essa sensação. O irmão Lee, nos estudos vida, fala isso. Quando você lê Pedro, você tem uma sensação de que é algo bem acessível. Mas não quer dizer que Pedro, o nível das verdades e da revelação de Pedro, seja mais baixo que o nível de Paulo. É no mesmo nível. Mas ele usou só duas epístolas. E nos pintou um quadro completo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Toda a economia de Deus. Mas tem algo diferente. É que Pedro, quando ele descreve as coisas de Deus, ele escreve com bastante sentimento. Por quê? Por causa da sua experiência. Por causa das suas muitas falhas. Dos seus muitos fracassos. Ele era alguém que o Senhor resgatou. O Senhor chamou e caiu de novo. O Senhor levantou ele, caiu de novo. O Senhor levantou ele de novo. Daí ele caiu feio a última vez. Negou o Senhor 3 vezes. E o Senhor levantou ele de novo. O Senhor fala, diz a meus discípulos e a Pedro. Depois disso ele caiu de novo, voltou para o mundo. E o Senhor ainda foi lá atrás dele. Puxa, ele apreciava o Senhor. Por isso ele fala, tem um adjetivo que Pedro usa nas suas duas epístolas 5 vezes. Qual que é o adjetivo? Precioso. A primeira vez que ele usa na primeira epístola é para falar da prova, do provar da fé. O provar da fé é mais precioso que o provar do ouro, ainda que perecível. Não é a fé que é preciosa ali. No original grego, a nossa versão dá a entender que é a fé. Mas no original grego, se você ler a versão de restauração original grego, é bom, eu quero recomendar para vocês aquele interlinear grego-português que a Sociedade Bíblica publicou uns anos atrás. É uma ferramenta que todos os que amam a palavra do Senhor e querem se aprofundar precisam ter. A Sociedade Bíblica vende. Você pode comprar nas livrarias evangélicas, durante a conferência, na estância mesmo, que os irmãos representam a Sociedade Bíblica lá, pode comprar. É a Bíblia inteira, é a Bíblia, é o Novo Testamento, mas é o interlinear grego. Tem um texto grego, mas não precisa entender grego não. Logo embaixo de cada palavra tem a tradução literal em português. E daí nas duas colunas centrais tem a versão revista atualizada nossa e a Bíblia na linguagem de hoje. Puxa, é uma ferramenta tremenda. Se você ler ali, você vai ver. Que é o provar da fé que é precioso. Que é precioso. O provar da fé, nossa fé é mais precioso que o provar do ouro. Então o primeiro precioso é usado ali. O segundo precioso é usado para o sangue. O sangue precioso de Cristo. Ninguém, nenhum dos outros apóstolos colocou um adjetivo atrás de sangue. Todo mundo fala do sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor. Mas só Pedro colocou sangue precioso, porque ele foi perdoado muitas vezes. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus falou 70 vezes 7. E ele foi perdoado 70 vezes 7 vezes. Não é verdade? E que mais? Na segunda epístola, logo no começo, na primeira epístola ainda, fala do quê? Fala da pedra. Essa pedra que os construtores rejeitaram, que os judeus rejeitaram, essa pedra se tornou a pedra eleita por Deus. Pedra preciosa. O Senhor é precioso. E na segunda epístola fala que logo no primeiro versículo, fé igualmente preciosa. E no versículo 3 e 4 falam das promessas preciosas. O que quer dizer isso? É que Pedro valorizava as coisas do Senhor. Ele apreciava, ele valorizava, ele se apegava àquilo, puxa, como se fosse seu, porque ele experimentou tudo aquilo. O que é precioso para você? Quem tem filhos, seus filhos são preciosos. Você faz de tudo para proteger seus filhos. E quem já é avô, os netos são preciosos. Você quer saber se os filhos são preciosos ou não? Como é que a gente sabe? É o seguinte, seu filho pode ser muito mal comportado. Mas, irmãos, quero dar uma dica para vocês. Jamais fale mal dos filhos dos outros. Jamais fale mal do filho para uma irmã, do filho dela, na frente dela. Nem atrás dela. Você fala mal de um filho de alguém, na frente da mãe e do pai, é procurar encrenca. O filho pode ser muito mal comportado. O filho pode estar subindo ali em cima da cabeça, lá, pendurado no pescoço, lá. Mas o filho é precioso para a mãe. A mãe defende o filho. O pai defende o filho. Jamais falem mal de uma criancinha na frente do avô e da avó. Poxa, por quê? É precioso. Tudo que é precioso para você, você guarda, você valoriza. Não é verdade? E você expressa aquilo, você expressa o seu sentimento. Vamos dizer que eu tenho um negócio aqui, esse relógio aqui, ó. Está tirado ali, ó. Você? Toda a reunião está aqui, está tirado esse canto aqui, ó. Ô, Ezra, o seu relógio aqui? Ah, é, obrigado. Daí na reunião seguinte, está tirado ali. Ô, Ezra, o seu relógio? Obrigado. Tá? Daí outro dia, no seu anda no seu carro, ficou atirado lá no banco, em cima do banco do carro. E você fala, ô, Ezra, seu relógio? Puxa, obrigado, esse relógio é precioso para mim. É precioso? Tem gente que fala, puxa, eu amo a Bíblia é preciosa para mim. A Bíblia está no local já faz 3 meses. E ela nem se deu conta que perdeu a Bíblia. É precioso? Não. Precioso é como o Senhor, é como Deus. Quando foi para o jardim, toda vez que ia para o jardim, lá estava Adão. Aquele dia que foi para o jardim, e cadê o Adão? Adão, cadê você? Isso é precioso. Você é precioso para o Senhor. O Senhor clama. Onde está você? Eu quero ter comunhão com você. Mas nós, para com o Senhor, com a sua palavra, nós achamos que é precioso. Pedro achava que era precioso. Fé igualmente preciosa. Nós precisamos expressar isso para o Senhor. Fé igualmente preciosa. O que é fé? Então eu quero hoje, tem aqui irmãos mais novos, tem irmãos mais antigos. Eu quero falar um pouco, está no alimento diário, nas últimas semanas, eu creio que todos nós estudamos, mas mesmo assim quero falar um pouco mais sobre essa fé. A Bíblia dá várias definições de fé. Fé é o nosso ato de crer, fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção, né, daquilo que se espera, tá? Fé é nós crermos. Então, especialmente o povo brasileiro, um povo bastante religioso, entre aspas, né? Todo mundo tem fé. Ah, eu tenho fé, eu tenho fé. Tenho fé que o Corinthians vai ser campeão esse ano. Tenho fé que vai dar tudo certo. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Tenho fé que vai dar tudo certo. Isso não é fé. De acordo com as definições da Bíblia, fé é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus. Mas não é só isso. A fé também é o nosso ato de crer. A fé tem, para entender direito a fé na Bíblia, a fé tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto objetivo. E o segundo aspecto é o aspecto subjetivo. Então, eu espero que todos os irmãos possam pegar bem esse conceito, porque isso é vital para nós entendermos as verdades do Novo Testamento. Tem a fé objetiva, a fé subjetiva. Tem a justificação objetiva e a justificação subjetiva. Tem a santificação objetiva e a santificação subjetiva. Então, tem versículos nos quais a fé, ou a santificação, ou a justificação, estão no aspecto objetivo. E tem outros versículos nos quais esses mesmos itens são apresentados no aspecto subjetivo. E tem versículos nos quais esses itens são apresentados nos dois aspectos. O que é o aspecto objetivo? O aspecto objetivo é tudo que está fora de você. É um fato já realizado. Alguém já fez para você. Por exemplo, um fato objetivo, e alguém colocou água aqui em cima desta mesa. Isso é um fato objetivo, todo mundo vê isso. É um fato que todos aceitam, está aqui, ó. É um fato objetivo, todo mundo vê. Mas o que é objetivo já foi realizado. Só tem benefício para você quando você experimenta. Esta água é objetiva. Eu estou com uma sede agora, irmão, estou com uma sede. Então eu fico carregando essa água aqui, ó. É o que muita gente faz com o Senhor. O que muita gente fala quando você prega o Evangelho, fala de Deus. Ah, mas eu tenho Deus sempre comigo. É, tem Deus sempre com você. Tá? Daqui a um mês eu volto a visitar vocês aqui, trago o mesmo copo d'água. Oh, obrigado, irmãos, por esta água. Obrigado, por esta água. Obrigado. Volta aqui de novo, Eduardo. Oh, obrigado. Mas Esdras, que tá... Ah, tenho água sempre comigo. Isso é objetivo. Não tenho experiência. Hoje muitos cristãos só falam de Deus. Conseguem pregar sobre Deus. Conhecem Deus doutrinariamente, mas não têm uma experiência. Então o que é o aspecto subjetivo? O aspecto subjetivo é quando esse item objetivo entra em você. Então agora, ó. Pronto, esta água que eu tomei, esse gole d'água que eu tomei, já não é mais objetivo. Agora é subjetivo. Eu experimentei, né, o seu frescor, né, a sua temperatura, né, a sua pureza. Puxa, que gostosa essa água. Agora essa água está tendo um efeito em mim. Está saciando parte da minha sede, está sendo absorvida pelo meu organismo. Vai fazer parte de mim. Vai fazer parte da minha constituição. Então essa água objetiva aqui do copo, agora se tornou a água subjetiva no meu organismo. É a mesma coisa com relação à fé. O que é a fé? A fé é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus é, tudo que está aqui na Bíblia, é a fé objetiva. Está aqui. O que inclui? A pessoa de Deus, a obra de Deus, a redenção de Cristo. Que Deus se tornou homem. Que Deus viveu, que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Ele foi para a cruz, para morrer pelos meus pecados e para liberar a sua vida divina. Ele foi sepultado para pôr fim a todas as coisas. E ele ressuscitou. E em ressurreição ele se tornou o Espírito que dá vida. Hoje ele quer entrar em mim. E um dia ele está trabalhando em mim hoje como o Espírito para eu amadurecer. E um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são vencedores. Tudo isso aqui é um fato objetivo. São fatos objetivos. Tem muitos outros itens. A nossa salvação completa. Puxa, tem a regeneração. Né? Tem a primeira justificação objetiva, santificação objetiva, tem a nossa regeneração, a justificação, santificação subjetiva, reconciliação. Puxa vida, renovação, conformação, transformação, conformação. E que mais? Glorificação. Todos esses itens são itens objetivos da fé. Mas que, quando nós experimentamos, tornam itens subjetivos. Então, um exemplo que sempre a gente dá e que também no alimento diário foi dado, é o exemplo da câmera fotográfica, da máquina fotográfica. Digamos que todos nós vamos passear. Então, o Eduardo organizou uma excursão aqui. Todo mundo vai para Foz do Iguaçu. Então, pegou dois ônibus, então todo mundo se inscreve, todo mundo vai para Foz do Iguaçu. Quem conhece Foz do Iguaçu aqui? Levante a mão. Poucos. É um lugar muito bonito. Eu estou no Brasil, né? Eu vim para cá em 1959, com 7 anos de idade. Então, em 40 anos, não, 50 anos quase, nunca tinha ido. Só fui 2 anos atrás, porque meus pais queriam ir e eu fui levá-los. Toda vez que eu vou para a conferência lá, nunca a gente vai visitar as belezas naturais. É sempre só as belezas do corpo de Cristo. Então nós vamos visitar. Bom, então, todo mundo que vai visitar Foz do Iguaçu, é bonito demais Foz do Iguaçu. O que você vai levar na sua bagagem? Máquina fotográfica. Então, quem não conhece, fala, ah, vou levar. Tá bom, vou levar. Mas o que acontece? Quando você começa a andar ali, ó, naquele caminho que tem lá, né? Naquela trilha que tem lá do lado das cataratas. É a ação que você mais faz, é você mete a mão no bolso e lá vem a máquina fotográfica. E você liga, você dá um clique, e se você tiver um flash, né? Se você tiver um flash lá, clique, tá toda hora clique. Claro que para as cataratas você não vai usar flash, mas de qualquer maneira, você vai usar máquina fotográfica. O que que fez você meter a mão no bolso, ou meter a mão na bolsa e tirar a máquina fotográfica? Hã? A beleza da paisagem. Você estava indiferente, tá? Uau! Olha só! Clique! Daqui a pouco você guarda de novo. Olha! Clique! Ó, tira uma de mim aqui, tira! Porque você viu aquela paisagem, se apreciou aquela paisagem. Você valorizou aquela paisagem. Você diz, não, eu não quero esquecer da paisagem, quero guardar como lembrança. O que que você faz? Você tira a sua máquina fotográfica e você aperta o botão e você faz um clique. E a imagem das cataratas entra na máquina. A máquina somos nós. O filme ou o cartão de memória é o nosso espírito. A ação de apertar o clique, o que que é? É a sua reação àquela paisagem objetiva, àquele fato objetivo. E quando você aperta o clique, o obturador da máquina se abre. E abre por uma fração de segundo, e aquela luz que traz a imagem daquela paisagem bonita, o que acontece? Aquela luz entra pelo obturador na dose certa e impressiona o filme ou o cartão de memória. E ali fica a imagem. Só que não estamos aqui para tirar fotos de cataratas. Estamos aqui para tirar fotos do que Deus é e que Deus fez. Que toda vez, irmãos, que nós estamos numa reunião, nós temos que lembrar o seguinte, nós estamos numa excursão. E toda vez que você sai para pregar o Evangelho, quero que você, a partir de hoje, tenha esse conceito. Você é um guia turístico. Você está levando as pessoas a ver a paisagem do plano de Deus. Da economia de Deus. Você fala, aqui nós vemos a redenção de Cristo. Aqui nós vemos o amor de Deus. Aqui nós vemos a graça abundante do Senhor. E os ouvintes, quem é incrédulo, puxa, ouve. Quando ouve que seus pecados foram perdoados, clique. E nós, quando ouvimos uma palavra, como o Senhor nos amou, o amor de Cristo nos constrange, puxa, eu quero me consagrar, clique. Você reage. O que é a fé subjetiva? A fé subjetiva, irmãos, é a sua reação ao fato objetivo que foi lhe apresentado. Você ouve a palavra de Deus. Por isso que nós, é importante estar na reunião. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Por isso que é importante nós lermos os livros espirituais, a literatura que nós temos. Porque toda vez que você lê com o espírito aberto, mas pode dizer uma coisa, não é só apertar o clique. Se o seu obturador está enferrujado, não vai acontecer nada. Em casa eu tenho uma câmera Canon, daquelas grandes, daquelas profissionais. Recebi de presente de um dos meus tios, caríssima aquelas máquinas. E tem muita gente, quem é profissional usa ainda, né? Mas é de filme, daqueles... Puxa, é com aquelas lentes prismáticas, né, tudo. Olha, uma maravilha de máquina. O que acontece? Se eu vou usar aquela máquina hoje, eu aperto, o obturador fica parado lá. Com a bateria, tudo certo, não abre. Daqui a pouco, um minuto depois, ploc, abre. E não fecha. Daqui a uma hora, ploc, fecha. O que, que é isso? Pela falta de uso, aquele obturador já não estava funcionando direito. Eles colocam um óleo lá, que é um óleo super, super fino. Super fino. Para aquele, mas pela falta de uso, aquele óleo engrossou e não funciona mais. O que pode acontecer, irmãos, é pela falta de exercício do nosso espírito. Você está na reunião, ouve a palavra, você não reage. Já aconteceu isso com você? Pode ser que até hoje alguns estão com esse sentimento. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós precisamos ser curados. Precisamos colocar óleo no nosso obturador, quer dizer, exercitar o nosso espírito. Exercitar o nosso espírito mesclado com o Espírito de Deus. Azeitar bem. Lubrificar bem. Daí o nosso espírito, ó irmãos, abre e fecha na hora certa. E entra a dose certa de luz. E nós conseguimos reagir. Às vezes ficou preocupado. Eu ouço a palavra, estou reagindo, Senhor. Está todo mundo desfrutando, menos eu. O que está acontecendo comigo? Senhor, estou lendo a sua palavra. Não estou lendo, tendo mais luz. Claro que não tem. O obturador não abre, como é que vai entrar a luz? Mas eu tenho uma câmera. Fica apertando, desesperado. Mas o... Por isso, irmãos, que é importante abrir a nossa boca. O nosso obturador está na nossa boca aqui. Ó, Senhor Jesus! Você procura exercitar seu espírito com a boca fechada? Não funciona, irmãos. Tem que abrir a boca! Ó, Senhor Jesus! Que tal ficar de pé todo mundo e invocar o nome do Senhor? Várias vezes. Vamos exercitar o nosso obturador. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém, amém. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, periodicamente nós temos que fazer isso, para tudo e exercitar, oh Senhor Jesus, de preferência um lugar onde você pode gritar alto, oh Senhor Jesus, e fazer exercitar bem. Puxa, graças ao Senhor. Em família, junto com a sua família, junto com os irmãos, sozinho. Daí que acontece? Daí tudo que está fora de nós, entra em nós. Louvado seja o Senhor. Daí isso, irmãos, é a infusão da fé. Isso é o encargo de Paulo e Pedro. Todos os itens da fé objetiva entram em nossa fé subjetiva. Através da nossa reação. Pedro, ele reagia. Ele teve esse apreço. Quão precioso é o Senhor hoje para você? Quão precioso? Ou será que o seu trabalho é mais precioso? Ou tem algum item que é mais precioso? Uma pessoa, um item, uma coisa... Quando Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? No passado, quando falava mais do que esses outros, eu pensava que Jesus estava se referindo àqueles outros discípulos. Não. Esses outros se referem a aqueles itens que estavam lá. O que Pedro mais amava? Tinha três coisas que ele amava. Quais são os três itens que ele mais amava? Quais são os três itens que ele mais amava? Barco, rede e peixe. É o que ele fazia, era o que ele fazia antes de ser salvo. E depois que o Senhor Jesus ressuscitou, daí desapareceu aparentemente da presença dele, ele voltou para essas três coisas. Então Jesus perguntou para ele, você me ama mais do que esses outros? Você ama mais do que aquele barco lá, Pedro? Você me ama mais do que aquelas redes? Você me ama mais do que esses peixes? Você valoriza essas coisas? Você me valoriza mais? Então o Senhor hoje está perguntando para nós também. É a nossa fé preciosa para nós? É o Senhor precioso para você. Por isso que eu falei sobre esse título, intimidade. Somente é precioso para nós quando nós temos intimidade com certa pessoa. Você pode ver, quando você perde a intimidade com certa pessoa, aquela pessoa já não é tão preciosa mais para você. Mas quando a pessoa é preciosa, você tem intimidade com aquela pessoa. Por exemplo, no casamento, uma boa maneira de medir quão precioso o marido ainda considera a esposa e a esposa o marido, é quanto tempo eles gastam juntos. Quanta intimidade eles têm. Antes de casar, era todo o tempo juntos. Pagava o preço que for. Se é para viajar 40 quilômetros, vou lá. Ah, se é para gastar R$500 em celular, eu ligo. Porque valoriza, é precioso. Mas depois, quando o casamento envelhece, o amor diminui, espero que o Senhor possa, né? Espero que não tenha nenhuma situação dessa. Se houver, o Senhor tem que renovar o nosso amor. O Senhor tem que restaurar em nós o apreço, a preciosidade que nós devemos sentir pelo nosso cônjuge, a preciosidade que nós devemos sentir pelos irmãos. Por isso que muitas vezes, quando o marido e a esposa, por causa de uma viagem, ficam longe, puxa, ficam loucos de vontade para voltar, porque daí realmente valoriza. Olha, como eu sinto falta. Não é verdade? A minha esposa ficou nos Estados Unidos visitando os pais dela um mês. Aí os irmãos falaram, né? Ô, irmão Esas, né? Sentindo falta da sua esposa, né? Claro. Ela foi agora visitar minha filha, aproveitei as milhagens de avião, daí comprei uma passagem para ela, para ir de graça lá visitar minha filha. Está uma semana fora. Então, a gente sente falta. A comunhão, né? Estar juntos para servir, o companheirismo, todas essas coisas. E com o Senhor. Nós valorizamos o Senhor dessa maneira? Então, irmãos, a fé é igualmente preciosa. Daí, tendo falado, irmão, sobre essa questão da fé objetiva e fé subjetiva, como é que a fé vem? Vamos avançar mais um passo. Como é que vem a fé? Como é que vem a fé? Isso mesmo, é através da palavra. Vamos ler agora Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está aqui está a boca outra vez, está vendo? A boca é mencionada duas vezes. A boca é o obturador. A boca é a chave na questão da fé. Porque com o coração se crê para a justiça, e de novo, ó, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Agora vem o versículo 17. E assim a fé vem, aqui fala pregação, mas se você for olhar no original grego é, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Então, irmãos, a fé vem da palavra. Ou seja, toda vez que o Senhor fala e você ouve, acontece uma infusão. no sentido do Senhor para dentro de você. É que nem tem aquelas máquinas, né? De infundir soro. Tem um soro, né? Tem aquelas bolsinhas. Mas às vezes quando precisa ser feita uma dosagem mais exata, de uma maneira, com o tempo certo, de uma maneira forçada, tem aquelas máquinas que fazem infusão de soro, né? E ali você liga, aparece a luzinha, infusão em andamento. E fica lá, clique, clique lá e fica infundindo o soro. Quando termina, apita, e ele fala, infusão concluída. Toda vez que o Senhor fala, Ele infunde em nós a fé. Por isso, irmão, nós precisamos ouvir falar do Senhor. Abraão foi considerado o pai da fé. Mas como é que ele recebeu a fé? Pelo falar de Deus. Deus falou para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Então a fé dele foi aumentando gradativamente, porque Deus lhe falava continuamente. Pedro e os discípulos estavam no barco, quando Jesus desceu do monte, onde estava orando, e foi caminhando sobre as águas, em direção ao barco. Os discípulos estavam remando com dificuldade, quando viram Jesus se aproximar, gritaram de medo, pensando que se tratava de um fantasma. Mas daí Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Daí Pedro, rápido, falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Daí o que aconteceu? Jesus falou, vem. Houve uma palavra definitiva, clara, vem. E essa palavra infundiu fé em Pedro. E Pedro saiu do barco pela fé que ele recebeu do Senhor através da sua palavra e conseguiu andar sobre as águas. Mas essa fé veio de quem? Da palavra. Ele andou sobre as águas, mas daí começou a olhar para os lados. Em vez de olhar só para o Senhor, começou a olhar para as circunstâncias, para os sofrimentos, para os ventos, para as ondas. Ele começou a afundar. Daí pediu socorro, o Senhor socorreu ele, o socorreu e falou, por que duvidaste? Digamos que você estivesse no barco, ou Pedro andou, também vou sair. O que aconteceria com você se você tivesse saído do barco? Teria afundado. Por que teria afundado? Porque não houve a palavra. Irmãos, aí eu quero falar algo, irmãos. Não é copiar, não é imitar. Ah, o irmão falou isso, então vou imitar. Não. Você precisa, eu preciso de uma palavra direta do Senhor. Esse é o encargo da palavra desta noite. Você precisa de uma palavra direta do Senhor. Vem! E a palavra direta do Senhor, queridos irmãos, não é uma coisa que só cai do céu, não é só na sua experiência. Tem que ter a confirmação das Escrituras. Então, eu vou ler, vamos ler. 2 Pedro. Capítulo 1. Versículo 16. Fala assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Está vendo? Naquela época de Pedro, quando se escreveu a segunda epístola, já havia degradação da igreja. E uma das coisas que falavam nessa degradação, de que não existe essa coisa chamada vinda de Cristo. Como hoje muitos cristãos não creem na vinda de Cristo. Uma vez eu estava, meu sogro, né, nos presenteou a mim e minha esposa com uma viagem de cruzeiro. Navio lá, para passear junto com eles. Então nós fomos, e nessa viagem, nesse cruzeiro, eu me sentei numa mesa lá, para comer, né? Estava tudo cheio, daí sentei sozinho numa mesa lá, e estava lá um monte de gente, daí eu orei antes de comer. Daí viram, ah, você é cristão? É, sou cristão. Falei, e vocês? Ah, tá. Daí eu comecei a encorajá-los, né? Precisamos realmente crescer, buscar a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Falei, não, Jesus não está voltando. Vocês são cristãos? Somos. Não, Jesus está aqui para nos abençoar. Para a gente poder fazer essa viagem de cruzeiro. É. Jesus nos salvou para nos dar saúde e dar dinheiro para nós desfrutar a vida. Jesus não vai voltar, não existe negócio da volta do Senhor. Eles não acreditavam, mas eram cristãos. Eram crentes americanos. É assim que está hoje essa situação. Então, no tempo de Pedro, já isso, já havia isso. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando é que foi essa... Onde que eles foram testemunhas? No Monte da Transfiguração. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que é isso? É a experiência. Então, a primeira coisa, irmãos, para você aumentar a sua fé, você ter o falar do Senhor, é a sua experiência com o Senhor. Mas só a experiência, irmãos, não é suficiente. Porque às vezes está orando, você tem um sentimento. Quando você tem muita vontade de fazer alguma coisa, irmãos, digamos que uma irmã quer comprar um vestido. Oh, como é que é? Oh, que gracinha esse vestido, eu quero esse vestido, e que quero e quero. Daí você fala: oh, Senhor, você quer que eu compre esse vestido, Senhor? Só vou comprar se você quiser que eu compre. Amém, Senhor, obrigado. Eu orei, o Senhor confirmou. Por quê? Porque você tem tanta vontade que a sua alma interferiu. Veio a intervenção das ondas lá, né? Mas então, olha só, mas Pedro não só dependendo da sua experiência, olha o que ele falou no versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia, uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro não só dependeu do seu sentimento, da sua experiência, mas da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que eu quero encorajar a mim e a vocês hoje à noite, precisam ter a palavra. Você quer aumentar a sua fé? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal e amor de Deus, o amor ágape. Você quer chegar até o cume do monte? Até o amor de Deus? Mas comece com a fé. Tem que desenvolver. Você precisa da palavra de Deus. É através do falar contínuo. Claro que através dos irmãos, através dos livros, mas o Senhor tem que falar com você também diretamente. Então aqui Pedro falou da sua experiência e também falou da palavra. E aqui é interessante, até que a estrela d'alva nasça em vosso coração. Isso aqui é meio difícil de entender. A gente quando lê isso só aplica quando para a vinda do Senhor. Quando o Senhor voltar, a estrela, hoje estamos passando por uma noite tenebrosa, quando o Senhor voltar, os vencedores vão ser arrebatados, porque os vencedores vão ver antes do sol nascer. Quando o sol nascer vai ser o arrebatamento de todo mundo. Os vencedores vão ser arrebatados quando virem a estrela d'alva. Tá? Os vencedores vão ver a estrela d'alva, porque aqueles que levantam cedo, antes que o sol apareça, você vê a estrela d'alva. Então, quando a estrela d'alva aparecer, os vencedores vão ser arrebatados. É para que eles tenham o costume de desfrutar o Senhor, né, com bastante intimidade, no ambiente da estrela d'alva. E daí, quando o sol aparecer, vai ser para todos. Daí vai ser a grande colheita. Mas também, Pedro aqui matou dois coelhos com uma cajadada só. Não é só falando da volta do Senhor. A estrela d'alva também é que a situação de hoje, irmãos, é muito tenebrosa. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Daí nós oramos ao Senhor. Daí o Senhor nos dá um sentimento, uma experiência. Mas não se baseiem só nisso. O Senhor também nos confirma na sua palavra. E quando o Senhor confirma na sua palavra, a estrela d'alva nasce no seu coração. E aparece a luz. E você fica claro do que deve fazer. Então isso, irmãos, é o que aumenta a nossa fé. Eu vou parar aqui. Né? O encargo, na verdade, é bastante forte. Essa fé que agora está dentro de nós precisa crescer. Precisa crescer. Agora, esse crescimento, talvez eu vou ilustrar para terminar. Esse crescimento não é tão fácil, irmãos. Por isso nós precisamos negar a nossa vida da alma. Negar a vida da alma. Quando a gente fala de crescimento de vida, em que sinal de aritmético você pensa? Senhor, cresce mais em mim. Qual é o sinal de matemática que você usa? Mais. A soma. Oh, cresce mais em mim. Cresce, soma, soma, soma. Em Florianópolis, o irmão Dong, na conferência, ele falou algo que para mim foi de grande ajuda. Para você crescer, o primeiro sinal que você precisa é o sinal menos. Sem menos, não tem mais. Eu vou ilustrar aqui, ó. O Abdias, esses três irmãos aqui, tá? E Osório, vocês quatro. Vocês quatro, tá? Vocês são a minha alma. Vocês fazem parte da minha alma aqui, ó. Então vocês vão ficar, formar um quadrado aqui, mas olhando para fora, tá? Olhando, ficar de costas um para o outro, mas formando um quadrado, tá? Um de cada lado. Você para lá, você para lá, né? Você para cá e você para lá. Isso aqui é o meu coração e você para lá, tá? O Fausto é Jesus. Humilde, cavalheiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Então, ele quer entrar no meu coração. Eu já recebi um pouco da fé, né? Essa fé precisa crescer, mas tem um obstáculo. Qual é o obstáculo? A minha vida da alma. Os elementos da minha vida natural. Então vou ilustrar, dar alguns exemplos. Aqui é o meu orgulho. Isso aqui, minha ambição. Minha peculiaridade. Né? Aqui mais, minhas mágoas. Então vou dar quatro exemplos aqui. Eu tenho orgulho. Eu sou chinês, eu tenho uma boa formação, e as Olimpíadas agora são onde? Em Beijing! Ah, meu orgulho de ser chinês! É toda a minha cultura chinesa aflora. Ah, o meu jeito do chinês é o certo. O jeito organizado. Ninguém pode falar mal do que eu faço tudo perfeito. Né? Minha ambição, quero ser alguém, quero reconhecimento, né? Peculiaridades. Só minha esposa conhece minhas peculiaridades, né? Alguns irmãos estão falando, és meio estranho nessas coisas, né? E por que faz essas coisas, né? Tenho mágoa de alguém, mágoa de um irmão. Daí, mas eu amo o Senhor. Oh, Senhor Jesus, cresce mais em mim. Cresce mais em mim. Senhor, ganha o meu coração. Ele chega aqui, ó, pum. Tá vendo? Não consegue entrar. Tá vendo? Não é só mais, não é só pedir, Senhor, cresce mais em mim. Daí ele entra para o outro lado, dá de cara com ambição aqui. Daí ele tenta entrar, daí aqui, com quem? Com as minhas mágoas aqui. Daí eu encontro com as minhas peculiaridades aqui. Como é que ele vai crescer? Primeira coisa para ele, que eu tenho que subtrair. Eu tenho que subtrair. Jesus é um cavalheiro. Senhor, ganha todos os cantos do meu coração, todas as áreas do meu coração. Se o meu coração está totalmente cheio, o que eu tenho que fazer? Me esvaziar. Se eu sou voluntário e me esvazio diante do Senhor e aceito a palavra do Senhor, sou obediente, eu vou sofrer menos. Se não, daí vem Jesus. Daí ele sabe que eu sou duro. Puxa, ele duro aqui, ó. Difícil sair. Daí vem Jesus. Ele vem com o maçarico. Não deu certo. Para ele tem que ser um lança-chama. Daí vem as tribulações. Você agora sabe por que vem as tribulações. Não é porque Deus está castigando você. Porque Jesus quer ganhar o seu coração. Mas ela não consegue entrar. Quem já fez mudança de casa? Levante a mão. É? Então, eu digo, você vai na imobiliária, assina um contrato, já contrata o caminhão para mudar para sua casa nova? Ou nova casa? Não, o que tem que fazer primeiro? Hã? Como é que é? Arrumar, limpar a casa. Você entra na casa, tem lixo, tem coisa do morador antigo. Está sujo, você tem que limpar a casa. Tem que primeiro subtrair as coisas para depois acrescentar. Deus também tem que subtrair. Daí Deus, sabe, para eliminar ele, só um lança-chama. Eu não sou, não estou disposto. O Senhor usa algumas situações. Eu sou duro. Eu estou certo. Eu quero reconhecimento. Você não me reconhece. Eu tenho o meu jeito. Ah, não vou com a cara dessa pessoa, me ofendeu. O que você tem que fazer? Tem que usar o fogo. O fogo purificador. O fogo de que fala, né? Segunda Pedro, primeira Pedro, para eliminar. Daí vem o fogo e queima, daí sai. Entendeu? Puxa, tem um espaço. Mas ele entra, ó, e ainda tem dificuldade de entrar. Daí tem mais fogo, mais sofrimentos. E vai tirando, e vai tirando. Daí ele consegue entrar no meu coração. Tá vendo? Tá no meu coração. Louvado seja o Senhor. Vem de novo agora, forma uma fila agora. Mas não é só isso. Quando eu eliminar, você vai para o fundo da fila, tá? Vai para trás da fila. Eu tiro o meu orgulho. Daí, ó, Senhor, eu tiro minha ambição. O Senhor ainda não consegue entrar. Daí tenho minhas mágoas, as minhas peculiaridades. Ah, o que é isso aí agora? Ah, o meu trabalho. Eu tenho tempo para o meu trabalho, mas não tenho tempo para o Senhor. O Senhor fala, eu quero ter comunhão com você. Não, eu tenho que trabalhar. O Senhor tem que tirar dali. Ah, meu tempo na internet, e-mail. Ó, o Senhor não pode ter comunhão com você e responder meus e-mails. Está aqui, ó, o e-mail aqui, ó. Tá vendo? Então vai atrás ali, ó. Ah, eu tenho que assistir futebol agora. Tenho que torcer para o meu time. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Obrigado, irmãos. Os irmãos estão vendo a dificuldade? Eu ilustrei, irmãos, para tornar a ilustração mais gráfica, para poder impressionar um pouco. Não é tão fácil ganhar o nosso coração. Não é como uma oraçãozinha. Ó, Senhor Jesus, ganha meu coração. Se eu falei, eu não consigo entrar lá. Eu tenho que subtrair. Você não coopera comigo, então eu vou entrar. Você quer que eu entre? Então eu vou entrar. Daí o Senhor vai e subtrai a força. Porque o Senhor nos ama. Ele quer que entremos no reino. Ele quer que sejamos vencedores. Mas Ele precisa tirar essas coisas. Daí, irmãos, a nossa fé cresce. Cresce, cresce. Até nós chegarmos ao amor ágape. Amém? Eu vou parar aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor realmente, irmãos, nos faça apreciar mais quem Ele é. Sejamos como Maria. Vamos parar, irmãos. Não é parar para sempre. Periodicamente, vamos parar um pouco. E diante do Senhor, para receber a sua palavra. Estar sentado aos seus pés. Nos humilhar diante do Senhor. Receber a infusão da fé através da sua palavra. Para que Ele possa crescer em nós. E a fé subjetiva em nós aumente. E tudo que Deus é, tudo que Deus fez, possa ser infundido dentro de nós. E nós dar campo no nosso coração ao Senhor para Ele poder crescer. Você pode ver que Pedro fala demais de crescimento. Para que possais crescer para a salvação. Salvação completa. Salvação da nossa alma. Espírito e corpo não tem preocupação. Já estão, o espírito já foi salvo, o corpo vai ser salvo. O problema é a nossa alma hoje. Por isso que nós precisamos passar por tantos sofrimentos. Então você tem que querer, tem que estar disposto. Tem que cooperar com o Senhor. Exercitando o seu espírito. Exercitando o seu obturador. Ali, ó. Ó, Senhor Jesus, lendo a sua palavra, estando com os irmãos e medindo a sua reação. Se você não reage, alguma coisa está errada. Vai diante do Senhor, para o Senhor iluminar. Louvado seja o Senhor. Amém.